Questão de Sensibilidade, um programa contramão, no horário do jantar, do jornal, da novela. De segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, exceto nos dias em que a Rádio Melodia apresenta suas jornadas esportivas ou transmissões oficiais da municipalidade. Andei cantando alegremente, e a cada paquito eu pato era um frango de macumba. Vinha os turistas, viviam me alugando, e ainda curavam meus abumba. Depois ligavam o rádio na FM, dançando sobre a minha tumba. Eu senti o drama do maneta, uma das mãos tomou busqueta e com a outra o que que eu faço? Virei palhaço no circo onde o calor é o touro, ele é o touro. E ouvi rádio ligado na FM, enquanto toma pelo couro. Araquiri, maracutaia, eu vou soltar a pomba gira nessa praia. Araquiri, maracutaia, eu vou soltar a pomba gira nessa praia. Mas que som, que saco, que mentira. Falei pro Jackson, lembrama de Janira. Ele foi chamar Almiri, isso vai continuar. Porque nunca se viu na cascavel o guiso dela enguiçar. Andei cantando alegremente, e a cada paquito eu pato era um frango de macumba. Vinha os turistas, viviam me alugando, e ainda furavam meus abumba. Depois ligavam o rádio na FM, dançando sobre a minha tumba. Eu senti o drama do maneta, uma das mãos tomou busqueta e com a outra o que que eu faço? Virei palhaço no circo onde o calor é o touro, ele é o touro. E ouvi rádio ligado na FM, enquanto toma pelo couro. Araquiri, maracutaia, eu vou soltar a pomba gira nessa praia. Araquiri, maracutaia, eu vou soltar a pomba gira nessa praia. Derramar o caio do candeeiro, nesse entreveiro uso o coco e fico firme. Pode vir David Bini, porque o canibal sou eu. No pau descasco e como tal vem momo que cagou no que é meu. Gira nessa praia, araquiri, maracutaia. Eu vou soltar a pomba, gira nessa praia. Derramar o caio do candeeiro, nesse entreveiro uso o coco e fico firme. Pode vir David Bini, porque o canibal sou eu. No pau descasco e como tal vem momo que cagou no que é meu. E o tempero que é difícil, nem com fuzileiro e míssil. Betelho, Aramai que te meteu. Questão de Sensibilidade, um ponto de encontro. Comigo, Renato Tavolieri Filho, falando de música e sensibilidade. Moça donzela não arrenega um bom coco, nem a mãe dela, nem as tia, nem a madrinha. Coco tô com quem faz muito deixa pouco, em rala rala que se educa molhadinha. Moça donzela não arrenega um bom coco, nem a mãe dela, nem as tia, nem a madrinha. Coco tô com quem faz muito acha pouco, em rala rala que se educa molhadinha. Se tu não peca, meu bem, cai a peteca, neném. Vira a polícia da xereca da vizinha. Se tu se guarda e não tem, tá encruada que nem ovo no cu da galinha. Não tem cinismo quem diz entre a santa e a meretriz. Só muda a forma com que as duas se arreganha. Eu só me queixo se cria teia de aranha. Quem nega tá de manha ou faz pouco que gozou. No tempo em que eu casei de véu com meu marido, era virgem no ouvido e ele nunca reclamou. Pra ser sincero, eu acho que sim, até facilitou. Moça, donzela, não arrenega um bom coco, nem a mãe dela, nem a tia, nem a madrinha. Coco tô com quem faz muito, acha pouco, em rala, rala é que se educa molhadinha. Moça, donzela, não arrenega um bom coco, nem a mãe dela, nem a tia, nem a madrinha. Coco tô com quem faz muito, acha pouco, em rala, rala é que se educa molhadinha. Se tu não peca, meu bem, cai a peteca, neném. Vira a polícia da xereca da vizinha. Se tu se guarda e não tem, tá encruada que nem ovo ovo no cu da galinha. Não tem cinismo quem diz entre a santa meretriz. Só muda a forma com que as duas se arreganha. Eu só me queixo se cria teia de aranha. Quem nega tá de manha ou faz pouco que gozou. No tempo em que eu casei de véu com meu marido, era virgem no ouvido e ele nunca reclamou. Pra ser sincera, eu acho que sim, até facilitou. Ô moça! Não peca, meu bem, cai a peteca, neném. Vira a polícia da xereca da vizinha. Se tu se guarda e não tem, tá encruada que nem ovo no cu da galinha. Não tem cinismo quem diz entre a santa e a meretriz. Só muda a forma com que as duas se arreganha. Eu só me queixo se cria teia de aranha. Quem nega tá de manha ou faz pouco que gozou. No tempo em que eu casei de véu com meu marido, era virgem no ouvido e ele nunca reclamou. Pra ser sincera, eu acho que sim, até facilitou. Moça, donzela, não arrenega um bom corpo. Nem a mãe dela, nem as tia, nem a madrinha. Num pouco tô com quem faz muito, deixa pouco. Enrala, rala, é que se educa molhadinha. Moça, donzela, não arrenega um bom corpo. Nem a mãe dela, nem as tia, nem a madrinha. Num pouco tô com quem faz muito, deixa pouco. Enrala, rala, é que se educa molhadinha. Moça. Questão de sensibilidade. Música clássica, jazz, new age, música instrumental, música internacional, música popular brasileira. Olhares em todos os lugares, e a gentileza em nós nos faz heróis covardes, dois bichos desejando em jaulas diferentes, num cio infindo atrás de grades, e a possibilidade de gozo e de saudade floresce sem dar fruto, e o luto sem saída da hora não vivida é bem pior pro coração que a despedida. Entre a neblina ouvimos o som dos nossos sinos e ansiamos nos tocar os olhos, criando luzes. Cada encontro, os teus olhos barcos pedem aos meus. Nunca noites estreladas com velas desfraldadas, vejo você se aproximar e os olhos brilham, acendo a minha quilha, enfeito toda a ilha pra esse encontro imorredouro. E no ancoradouro as flâmulas que acenam se cobrem de sereno. São lágrimas choradas em cada madrugada, quem viu o amor renunciar ao desvario. Mas no fim da viagem, na hora da abordagem, sinto você se desviar. Netuno.

A terra em transe, franze, racha pela beira, feito um cabaço de feira, sou que lá vem. Mas o Brasil ainda batuca na ladeira, pafo, congo, chutaíra, mas cacique, olodum, Deus, salve o budum, vivo mundum. Eu ouço muitos elogios à barricada, procuro as nossas por aqui, não vejo nada. Só levo arroto e perdigoto no meu molho. Se tento ver mais longe, tá com o dedo no meu olho. Quem fica na barreira pode até ficar com colho. Um empresário quis que eu fosse a Massachusetts, porque my boy cheguei pra arrebentar e pus. Voltei sem calça e quase que um me sequestrava. Ao conferir o saldo no vermelho, eu fui parar. Tô com João Ubaldo, chega dessa pra voltar. Eu tô a mil por aí, atleta do Juqueirinho. Sou sua mais da Golden Card de carteirinha. Tanto sofri nesse afã que eu segui pro de Lacan. Dia que nós de Constance me mandou pra roça descansar. Maior o sentir, mais intenso o prazer pela prática e desenvolvimento de nossa sensibilidade em nossa relação com nós próprios, com os demais seres humanos, com todos os objetos que nos atendem, com a natureza, com a vida. Questão de sensibilidade. Eu fui pra Limoeiro e encontrei o Paul Simon lá, tentando se proclamar gerente do Mapuá. Eu encontrei o Paul Simon tentando se proclamar gerente do Mapuá. Se o peão não chiar, o boi bumbá vai virar vaca. E depois de uma voz linda de Gonzaguinha e todo um trabalho esmerado de resgate da sua obra em sua homenagem, uma homenagem mais do que merecida, trazemos em sequência, agora privilegiando nesta semana a música brasileira e a música brasileira de melhor qualidade, sem dúvida, Leila Pinheiro. E Leila Pinheiro ainda mais especial, porque uma Leila Pinheiro, que já por si só já dispensa qualquer comentário, mas uma Leila Pinheiro interpretando músicas do Ginga, num CD maravilhoso, Catavento. E esse trabalho da Leila é um dos que eu mais gosto dela, se bem que isso é muito difícil. O Ginga já foi apresentado em nosso programa aqui algumas vezes, esse grande compositor, instrumentista da música brasileira, e a voz da Leila, que é uma delícia, como vocês estão verificando. E existe um dado que, de certa forma, me surpreende, mas é uma verdade, não só no cenário da música, ou mesmo no cenário artístico, mas em todos os aspectos da vida. Algumas pessoas conseguem grande projeção e por mérito, por merecimento, outras também por mérito, merecimento, essa questão é muito difícil, né? O mérito, o merecimento, mas existe um outro elemento que contribui por demais, que é algo imponderável, que é o acaso, que é a sorte, que são as circunstâncias, outros diriam o destino, mas não necessariamente, às vezes o esforço da pessoa, o empenho, mas não necessariamente o talento, a qualidade, ou mesmo a repercussão, a vantagem para a comunidade que esse ser está trazendo. Aliás, hoje isso é muito comum, né? Muita gente sendo muito bem sucedida e sem o menor merecimento. Em vários sentidos isso acontece. Talvez isso tenha acontecido sempre e hoje é mais divulgado, mas evidencia por demais esse aspecto. Então, não dá para você dizer que alguma pessoa não tendo sucesso, quer dizer que ela não teria merecimento de conseguir esse sucesso. Existem várias coisas que interferem. Isso eu estou dizendo porque, sem dúvida, Leila Pinheiro é uma cantora mais do que reconhecida, com seu lugar garantido na história da música brasileira. Mas, no meu entender, hoje, uma cantora do seu quilate deveria ter um espaço muito maior na mídia. Eu não a vejo com frequência nem no noticiário dos jornais, nem nas rádios e muito menos na televisão, o que eu acho um absurdo, porque é uma cantora maior, além de uma pessoa simpaticíssima, muito carismática nos seus shows, e ela continua assim, graças a Deus ela tem um público muito fiel e continua gravando coisas que são disputadíssimas pela Biscoito Fino, e os seus CDs se esgotam. Quer dizer, ela não está carente de público, muito pelo contrário, nem de proposta de trabalho. Mas eu não consigo entender por que não divulgamos também aquilo que é bom de fato na música brasileira, quando se divulga muita coisa que tem uma qualidade que fica a desejar, sob todos os pontos de vista. Então, fica aqui o meu registro. Talvez por isso até o Questão de Sensibilidade tenha esse foco. Portanto, nesta semana, trazendo Gonzaguinha e agora Leila Pinheiro, de certa forma, a gente aqui no nosso programa e aqui na Rádio Melodia tenta compensar, vamos dizer, essa ausência, só para ficar numa colocação mais suave, não é? Bom, mas continuamos com a belíssima arte e a voz maior de Leila Pinheiro. A terra em transe, franze, racha pela beira, feito cabaço de freira, sou de lá vem um. Mas o Brasil ainda batuca na ladeira, bafo, congo, chuta, ira, mas cacique, olotum, Deus, salve, butum, vivo, murundum. E eu tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Eu ouço muitos elogios à barricada, procuro as nossas por aqui, não vejo nada. Só levo a roupa e perdi coto no meu molho, se tento ver mais longe, taca o dedo no meu olho. Quem fica na barreira pode até ficar roncando. O empresário quis que eu fosse a Massachusetts. Ok, my boy, cheguei pra arrebentar e putz, voltei sem calça e quase que um me sequestrava. Ao conferir o salto no vermelho fui parar. Tô com o João no baldo, chega dessa calcutá. Eu tô a mil por aí, atleta do Junqueirinho, um sócio a mais da Golden Card de Carteirinha. Tanto sofri nesse afã que um seguidor de Lacan diagnosticou o estresse e me mandou pra roça descansar. Questão de Sensibilidade. Música clássica, música popular brasileira, jazz, música internacional, new age e música instrumental. Eu fui pra Limoeiro e encontrei o Paul Simon lá, tentando se proclamar gerente do Mapuá. Eu encontrei o Paul Simon, tentando se proclamar gerente do Mapuá. Eu não chiar, o boi bumbá vai virar vaca. Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Varginha. É noite, tudo se sabe, tudo se sente. Questão de Sensibilidade. Nas nuvens, onde se pode conversar, onde os anjinhos são cor de chope, tomo cuidado só ao debruçar. Piano e a virgem canta, diz pro menino tio Tom, senta à vontade e a coxa santa me dá saudade do Leblon. Sei das manhãs que só nascem de tarde, entre silêncios de alarde, vi que o sol sente inveja das asas do urubu. Aos meus amigos que ficaram, um portador há de levar, um par de asas e um paraquedas pra quem quiser me visitar. E a virgem canta, diz pro menino tio Tom: senta à vontade e a coxa santa me dá saudade do Leblon. Sei das manhãs que só nascem de tarde, entre silêncios de alarde, vi que o sol sente inveja das asas do urubu. Aos meus amigos que ficaram, um portador há de levar, um par de asas e um paraquedas pra quem quiser me visitar. Questão de sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Música pra mim é feito o ar que eu sorvo, a mão que eu movo e o coração. Na sístole e diástole é a prima e o bordão, o traço de união que há entre blues, calua, índio, caramuru. Meu break blue é assim um Star Trek no infinito de Bangu, um deck de subúrbio que surface Honolulu, em jegue que no jockey club, com freio nos dentes, derrotasse alazãs. Chuva nas manhãs e a música soa no orfeão de rãs, solfeja lagoa, solo um sabiá, modula garoa, lírios pedem bis, e quem tem o dom pega no ar, quem sai do tom deixa pra lá. Eu vou trazer pra vocês alguma gravação de entrevistas da Leila Pinheiro. Isso até nos seus DVDs, aqueles extras, ela faz muito depoimento e conta muita coisa da sua vida. E existem fatos interessantes. Ela é de Belém do Pará e ela relata como foi o início da sua carreira, quais as coisas que a motivaram. E em Belém do Pará existe uma cultura local muitíssimo importante, muito rica, e é uma cidade linda, realmente maravilhosa. E Elis Regina se apresentou no grande teatro de lá, numa das suas excursões pelo país, E a Leila Pinheiro era fã número um de Elis e ainda é. É uma das pessoas que influenciaram muito a Leila Pinheiro como cantora. Sempre isso é comum. Assim como Elis sempre declarou que Ângela Maria e outras cantoras internacionais até a marcaram e influenciaram muito. E a Elis foi uma referência e é uma referência para a Leila e muitas outras cantoras de hoje, não só brasileiras. E então a Leila dizendo que no final do show ela foi até conversar com Elis no camarim e contou que tinha uma vontade muito grande de ser cantora e seguir a carreira. E a Elis então nesse momento disse: olha, se você realmente quer, você vai conseguir ser. E é uma coisa interessante porque também Elis não tinha nenhuma tradição no sentido de que a família era de artistas e acabou sendo na artista que todos nós sabemos. Então existe essa questão do talento que nasce com a pessoa e isso não tem como não ser negado. E talvez quando falamos em vocação, aspecto profissional, eu não sei se é possível colocar a arte como uma expressão profissional, porque ela é a expressão do ser na sua essência máxima. E eu me pergunto como seria bom se todos pudéssemos ter o nosso envolvimento profissional, a nossa expressão profissional, como a expressão também da nossa alma, da nossa forma mais intrínseca de ser. E sem dúvida é o que menos acontece com a maioria de nós, né? Por isso que é bom se poder, em algum nível, fazer aquilo que nos preenche e aquilo que se gosta. Mas Leila Pinheiro é uma criatura muito sensível e ela tem fatos muito ricos em sua vida. No seu relacionamento, sempre muito cordial com a nata dos nossos artistas. E eu vou buscar um material bem interessante para vocês aqui no nosso Questão de Sensibilidade. Música pra mim é um grito de socorro. Se termina, eu também morro. Ela é my body and soul. Vem o corvo do Alan Poe e prega um nevermore geral. Cinzas fênix reciclando meu carnaval. Música pra mim não é um mega evento, é um pega pra capar. Questão de sentimento afogado em pleno mar, que agarra a mão do vento e ri. Usa um sofrimento pra poder flutuar. Nas manhãs e a música soa no orfeão de rãs, solfeja a lagoa, solo um sabiá, modula a garoa, lírios pedem bis e quem tem o dom pega no ar, quem sai do tom, deixa pra lá. Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a Educativa de Varginha. É noite, tudo se sabe, tudo se sente, Questão de Sensibilidade. Música pra mim não é um mega evento, é um pega pra capar. Questão de sentimento afogado em pleno mar, que agarra a mão do vento e ri. Usa o sofrimento pra poder flutuar. Música. Teu vestido preto quer enverdecer, teu cabelo preso quer estremecer. Ao cair da tarde, pro olhar dos homens, e então resplandecer, dança. Tua boca triste quer frutificar, quer se entumecer nos sumos da paixão, morderá. A boca infinita da ilusão, teu carinho em garra deseja se abrir como rosas tontas de exasperação. Num jardim secreto, pro olhar de um homem e rejuvenescer. Quer ser diferente da que no passado te lançou ao chão, chorando ao ver os dentes mortais da solidão, as dores que há vão se transformar em tudo que dói, porque quer. E a mais lancinante de todas as dores em teu reviver nascerá sem nome pra crescer enorme e se chamar. Sem nome pra crescer enorme e se chamar prazer. Questão de sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Thank you. comédia da arte, o todo, a parte. E um dia, na hora do fim, de juntinho de mim, bandolim, tintim por tristeza, o elan de beleza que há na corda. Onde acaba o mar, começa o chão do céu. céu. Toda tristeza é coisa vã e não vai durar, pois morrer no mar é regressar à mãe. Quando meu barco naufragou, fui ao paraíso, mas o que eu preciso lá não tinha, não. E então eu peguei do remo e pedi ao demo uma explicação. Ele me fez jurar um segredo eterno, me contou que o inferno é a recordação de um vulcão feito Vesúvio. Luas de subúrbio explodiram com gladiolos no portão. Num vão de escada, um pobre velho com um realejo me soprou um beijo na palma da mão. Mas quando olhei pro demônio, seu jeito tristonho me fez compreender. Eu li nos olhos dele: esse é garra nova no oco, fica pau da troco no toco. Todo esse povinho vai ficar sem índia, a matança continua. A Tupã protege a caoba, pena branca uma obrine. Deus salve a floresta, o acaju que resta, araputanga, taguá. Se a cabra safado é guru, que ao se ver diante de um fato, faz mais glu-glu-glu, pipiro de roda e encobre o assassinato. Figurão de araque banzai, eu assopro em cima e tu cai. Não vem com cascata, eu sou vira-lata, o anonimato é meu pai. Cuspo em quem tem rei na barriga, moreno, sereno, vivo ao léu. Eu não procuro quem me siga, meu bloco sou eu e o povarel. Lá no Pará é que eu nasci, eu sou de magno e de luz. E quando ferem minha árvore, meu sangue é que escorre pela cruz. Eu vou rezar em Nazaré e crio caso, grito, insisto. Tortura, madeira, santa, é que nem tanta fome em Jesus Cristo. Tem cigarra nova no oco, da pau dá troco no toco. Todo esse bovinho vai ficar sem índia, a matança continua. A Tupã protege a caoba, pena branca uma ovine. Deus salve a floresta, o acaju que resta, araputanga, taguá. Se a cabra safado é guru, que ao se ver diante de um fato, faz mais glu-glu-glu, pipiro de roda e encobre o assassinato. Figurão de araque banzai, eu assopro em cima e tu cai. Não vem com cascata, eu sou vira-lata, o anonimato é meu pai. Cuspo em quem tem rei na barriga, moreno, sereno, vivo ao léu. Eu não procuro quem me siga, meu bloco sou eu e o povarel. Lá no Pará é que eu nasci, eu sou de magno e de luz. E quando ferem minha árvore, meu sangue é que escorre pela cruz. Eu vou rezar em Nazaré e crio caso, grito, insisto. Tortura, madeira santa, é que me taca fogo em Jesus Cristo. No fuá, no forró, sou mais eu, sou maior. E encerramos aqui o nosso Questão de Sensibilidade de hoje. Renato Tavolieri Filho se despedindo. Um abraço e até o nosso próximo programa.